Vitor, tem um faixa 1360 pela esquerda, reportou bem. Isso aqui no Delta, no Travai de Paris, Paris. São 360 pela sua esquerda, Papatango Vitor, Kilo Delta. Kilo Delta, executará um 360 pela esquerda. Romeu Bravo, Vitor Selma, reporta visual para modificação das regras. Estou presente com seus visuais, estou com cancelamento, Bravo Vitor Tango. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, plano modificado ao 00111, desça para 1.500 pesos, ajuste 10118, reporta. Visual com farol de escapô. Informa o vento no momento 1,75 graus com 7 nós. Quem quer dizer 1,500 vai reportar no farol para ver se tem visual com farol. November Echo, livre descida para 4.000 pés, ajuste no 018. 4.000, livre descida para 4.000 pés. Vitor, seu me chame Torre no 18, decimal 95. 1095, grau de total. 13815. 135, on board, alternate. Galeão, endurance 3 hours and 30 minutes. 3 hours, 30 minutes. A Vitor Sango, ele está passando agora 2.000 para 1.500. Intenção de pouso do tráfego é 3.5, mas ainda não está confirmado se ele vai pousar na 3.5. Tá, ok, vai realizar o 3.0, mas tem 2.500 pés. TAN 3858, assim que o Airbus da companhia livrar a retaguarda, coordena com o equipe de solo, chama o táxi. Liberar, chama para o táxi, TAN 3858, obrigado. Só confirmar a posição 06, vou dar 3. Acima, portão meia dúzia. Ok, não para de esperar o lançamento aéreo aqui, não se pode fazer. Gente, considere, são 3831. Solo boa, o azul 4298, tudo de pronto. 298, boa noite, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 4298. Fala, Salvador, 633, informação, Zulu, autorização, Guarulhos. 6313, Guarulhos 360, pronto, cópia. Afirmativo. 6313, autorizado Guarulhos, VP Zulu 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5473. Controle 120, decimal 8. aciona 5465, controle 120, decimal 8. Que lugar está visão com rotatória? Negativo, senhor, está no momento 3 milhas. Presente, eu passo para a frequência da torre, então, a 1118, decimal 95. 95, muito grato, boa noite, fique no lugar. Estou na 1122, saída da El Leda Motiva, na remota 13, chame pronto. El Leda Motiva, 13, tá. Dan 3258 está com 165 a bordo, alternando Teresina, 3 horas e 10 para o táxi. Dan 3258, autorizado táxi de Índia, até o ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 018, morro. Autorizado via Índia no ponto de espera 3295 à torre, 3258, boa noite. 15, ready contact airport, climax on level 340, perform the departure. 5, maintain flight level 3, power 0, dial departure, turn 3815. chame o controle em 120, decimal 8. 208, TAN 912, boa noite. Decolador, uma boa noite, 9122, decolador 90, cruza 2000 pés da El Leda. Tato Radan, decolagem, tudo mantém 380, posso cruzar 2000 pés, Leda. 380, posso cruzar 3000, direto Leda, tá? 9122. Para os desvios. 05 vai manter a proa 040. Está livre. Desça para 3 mil pés, última de Salvador no 098. Para 3 mil, para 9122? Recife em 251, alternativa 33, decimal 25, tá 9122. Recife 3325, tá 9122. 305 estabilizado? Afirmativo, no momento. aproximação em Leste, chama a torre Salvador em 18, decimal 9. Nossa frequência, por favor? 8, decimal 9. Salvador, boa noite, 888, essa identificação de comandante 0620, autorizando a chegada, bom. Confirme para a torre somente a portadora. TAN 3305, ajuste no 0 no 8, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, reporte passando do marcador externo. Agora, Maria, TAN 3305, desce para 2010, altimetro em Salvador, 10 no 8, livre LS aproveita para 10, chama estabilizado no curso do localizador. Agora, 2000, está autorizado em aberto, chamando o curso do Can you just send the biometrics for copies? Air Europa 084. Rio 98, 10 no solo 37, libere a próxima direita e chame o solo em 121 décima 1. Direita, próximo 211, boa noite. Só 3305, aguarde, custa livre. Alfa aqui no pátio 3, Rio 9810. Alfa aqui no pátio 3, 9810, boa noite. 908, nós, pouso autorizado, pista no 0. Salvador, de Madrid, clear, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, what to fly conforme flight playroom. Recovery runway 10, after left turn, Puka departure, depart transition. Ponte 0.8, Salvador departure frequency, and Skok 5474. Correct, pode for pushback and carry. Agora 3 mil pés, o último trem Salvador 1-0-8, 6224, aguarda o final do LS-3. Agora 3 mil aguarda, 6224. Autorizado no 4, chegando pro taco. TAN 3305 no solo de 40, libere a próxima direita, chame solo em 121, décima 1, boa noite. Direita 2111, ótimo, boa noite, obrigado. autorizado desse preparo nível de voo 040. 040, depois. No Mike, zero na Newang, go ahead. You want to put your craft on the same mic? Approved to start up on April 4th, report for taxi to intersection. Tango, go for Mike, 091. Here to report on intersection to cross runway 1735. Quatro, dois, três, cinco, complete aproximação em IES, chame a torre Salvador em 198, decimal 9. 895 a torre, obrigado, boa noite. 224, complete descida para 2010, continue descida para 2010, altímetro permanece no 098, livre IES, subway para no 0, chame estabilizado no localizador. Azul 4235, ajuste no 098, vento 150 graus, 06 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso na 10, azul 4235. Tira. Boa noite, senhorita. Mike Alfa Serra está parqueado aqui na Flyer número 612. Solicita aí autorização para a aeronave que está sendo rebocada para a remota 12. No momento, aguarde. Temos aeronaves apresentando pushback na parte da retaguarda do pátio. Mantenha a posição no 06, aguarde para efetuar o reboque. O Mike Alfa Serra. Ok, Mike Alfa Serra aguardando. Alfa no ponte Peradal no 0, torre 1 no 895, QNH no 08, CNM é 3 no 3. Desce para 2.000 pés, altímetro em Salvador 0.08, aguarde o final do IES 3 para 0. 4.4, libere a próxima direita, chame sola em 1.21, décima 1. Próxima direita, desce o número com sola, obrigado. Sendo 2.4, compete a aproximação IES, chama a torre Salvador em 1.08, décima 1.95. Salvador, boa noite, 4.3, 5, 2, 1. 4235, prossegue via Alfa, Chimenez da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 736. Europa 084, Vertex, vai aí pro 1, Indian Alpha, o Rude Post of Runway 10, contact tower, 18.95, QNH 1018. Vamos ver se eu Paulo Azul 2781 acionado, próximo ao site, PLD 73, autonomia 3 horas 50, alterna Salvador. Azul 2781, segue táxi até a saída do pátio 3, aguardando autorização para ingresso no pátio principal. Até o pátio 3, aguardando autorização 2781. Azul 2781, segue via parte principal, Indy Alpha, no ponte Esperadão 0, torre 1895. Azul 2781. Parte principal, Indy Alpha, 4235, a voz do passageiro à nave da Força da Europa, está autorizado ingresso na Juliette, portão 9. É, aguardando a passagem da nave da Europa, depois autorizado ingresso para o portão 9. Confirma o Janer 6303? Não, estamos prontos. Gente, o Janer 6303, após a passagem da aeronave da companhia em curta sinal para pouso, pista no zero, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Janer 6303. Essa mensagem? Europa 084, Salvador Tower. Can you give me the apron? So 084, your number 2 on holding point, runway 10. Number 2 is runway 10, but confirm we have priority over the flag that we have in front of us. Turn left, continue taxi via India, maintain position on holding point runway 10. India holding point runway 10, Europa 084. O Chanel 6224, no solo 49, libera direito, chame solo em 121, décima 1. 21. 030, chegada a mais. 050, chegada a mais, pode apagar dura? Pode. Ok, pode apagar dura, obrigado. Aguarde. Mantenha o perfil lateral da chegada maré, aguarde posterior autorização. Eu entendi, pode, desculpa, mas é o perfil. Juliette. Alfa, antes da Juliette, 224. Azul 2781, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. estabilizou o Loro 1-8. Compete por cima do CLS, chama a torre em 18, decimal 9. 2-9-5, qual o modo? Controle, uma boa noite, 63, 1-3. 2-1-3, contrato radar da colagem, subi mantendo o nível 360, posso cruzar 2.000 pés, o Eleda. 5-3-6-0, após 2.000 pés, o Eleda, 63-1-3. Busca permanente, Michael Facena. Reforçará a terra do rebote e autorizado, obrigado. Canel 624, mantente da Juliette, aguardando para ingresso. Boa noite, ajuste no 0 no 8, vento 150 graus, zona 0 nós, pouso autorizado, pista no 0. Now we have signal 022, send 11, request, push and send. Send by Portugal 022. Send by, 022. Aí quer fazer na escuda? Tem esse ativo e letra. É, tá voando mesmo, minha frente não sei. A já solicitou um pushback, agilizando, como é que eu faço? Ok. Confirmando, irá prosseguir para a remota 1-2. Sim, aqui no Serra, remota 1-2. Pelo menos confirmando, remota 1-2 é a que se encontra a, no canto esquerdo. Positivo, canto esquerdo, a primeira da Guarita aí para o 1-1. Então é a que fica no canto esquerdo. A aeronave da Portugal vai puxar no 0, no portão 11. Acredito que prosseguindo pro 2 não vai interferir. Pode ser, eu não interferirão, ok? Sim. 1-8-8-8, no solo 5-4, libera a direita e chame solo em 1-2-1, no decimal 1. 2-1-1, pode entrar. Gol 38, segue via Alfa, chamei para Juliette. Alfa, antes da Juliette, 8-2. Canel 6224, Juliette, portão 3. Autoridade de colagem, 781. Papa 084, clear you to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Cobra, gol 1970. Outro recente. Azul 27, 81, decolar 256, chapa controle 120, decimal 8. 308, boa noite. Controle, boa noite, Azul 2781. Azul 2731, contrato na Terra Decolagem, tudo mantenha 160, suba Via Argo. Via Argo para 160, 2781. 10, 0 vai manter sua grupo mais quantas milhas? Acredito que mais umas 5 milhas, depois tem que ir condições de voltar aqui esquerda. Tome na proa de TAP, no modo que você quer. Cortar a TAP. Fio descida para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1.098. Fio 28. É a proa de TAP, vou 1.970. 27. Papa 084, clear for takeoff, runway 10, wind 140 degrees at 10 knots. Canal 72, a planificação desse mantenho de voo 040, autorizado a chegar no bom. Está livre, né? Sua prova está livre. Obrigado. M3-13, chama centro Recife, 251, antena 3325. Confirme a primária? Confirme, 1251-3315, é isso? Ah, secundária 2-3325. Então, 1251-3325, 6313, obrigado. Correto. Europa 0, good evening, Europa 0, 84, crossing 1,600 on Pulka departure. Europa 0, 84, radio contact on departure, climb maintain flight level 27, performing Pulka departure, depart transition. Roger, continue climb level 370 on Pulka departure, depart transition, Europa 0, 81 second. Paulo Salvador, 001. 001, prossiga. É, se você fez a recomendação, nós vamos solicitar com o consumo 360 para Guarulhos e se o senhor puder melhorar a subida. Sente saída da EL para Guarulhos, agora de cópia. Dael, Leda, Mótima, será a saída. Dael, Leda, Mótima, muito obrigado. Não, 022, então. Portugal 022, Azuletex, vai aí pro ano. Easy and Alpha, o Rui Ponte está fazendo o Zero, contact cover, 1-8-195. India and Alpha, a hold point, contact Tower, 1-8-195. India Alpha, hold point, call Tower, 1-8-195. O Azul 4980, táxi 95 a bordo, tem 3:20, alterna Fortaleza. Segue via India Alpha, no ponte Perdão 0, torre 1, 1895, QNH 1-08. 0-8, torre 1-8-95, obrigado. Azul 4980, mantenha o ponto de espera. Mantém 4980. Azul 4980 autorizada a ligar e manter pista no zero. Autorizada a ligar e manter pista no zero. Azul 4980. Som 1970 no solo 05, libera a direita, chame solo em 121, décima 1. Direita 211, voo 970. 423, a sua identificação diz que mantém o vivo 040, 3 da chegada a ponta. Buffer 084, can detect now receive center, frequency 185, the company wants to find this 045. Roger, complete the frequency 125.45 for Europa 084. That's correct, the second one, to find this 045, the main frequency is 136.85. Roger, main frequency 165. Good evening. Azul 4980, decolar 207, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, azul 4980. Controle Salvador, azul 4980, decolou o perfil da Fuca, passando agora a mil pés. 4980, contato radar na decolagem, e mantém o nível de voo 350, saída da Fuca. 350, sai da boca, azul 4987. 60, nível autorizado, via Upsilon 10. Decolada da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 120, decimal 8, controle, acione 5513 no transponder. Para 90, chama estabilizado no curso do localizador. Salvador, azul 27, Aitona. Prossiga 27 km. Por gentileza, a possibilidade de coordenar da presente direto Vitória da Conquista? Direto Vitória, corrijo. Ou direto Conquista, 27 km. Afirmativo, autorizado direto Conquista, grato, 27 km. Bandeira Norte, clear for takeoff, runway 10. Fazer correto.